difícil, não é fácil. Mas tem que tomar atitude e tem que tomar uma ação. E o voto aberto não tinha o que tomar, era sim ou não. É, com certeza o executivo vai reformular e vai mandar de novamente para a Câmara. Eu imagino que assim vai tomar essa atitude no, mais por, na frente, vai analisar, mudar os valores, com certeza. Aí nós vamos analisar. Alguma coisa deve ser aumentada? Eu creio que sim. Mas não nessas alturas, né, vereador Merkel, vereador Adir? Era absurdo esse aumento. Mas estamos aqui. O nosso papel, que eu acho, de vereador, é isso aí. Nós temos de vir aqui, defender aquilo que nós achamos que é o certo, daí votar a favor, e quando acho que tá, não está correto, a gente tem que ser contra. E eu, quando analisei no começo, já fui, através de rádio, já me manifestei contra. E a população inteira já sabe a minha posição, era contrário. Mas eu quero dizer que tem requerimento aqui, que a gente solicitou através para fazer estradas, e tem chovido bastante, as chuvas foram constantes, a gente entende isso aí. A população no interior quer estradas porque tem dificuldade imensa, como tem problemas na nossa cidade também. Então eu acredito que o executivo vai tomar providências e deve estar tomando providências de fazer, recuperar as estradas do, do interior do nosso município, que estão terrivelmente prejudicadas por causa das chuvas, é evidente. Mas sempre foi assim. Toda a vida as estradas do nosso município nunca foi diferente. Quando tem essas chuvas constantes, que todos os anos acontece, as temporadas de chuvas fortes, estraga as estradas. Estradas são feitas patrulhamento, da chuva já complica tudo de novo. Então nunca foi diferente. E eu sempre falo aqui, não vai ser diferente para frente. Vai ter esses problemas sempre. Porque o nosso município é extremamente com os declives, é ondulado. A nossa topografia, geral, nosso município, é ondulado e bastante, com bastante ondulação. Eu sempre digo, você não encontra uma estrada aqui com 300, 400 metros de planície. É um sobe e desce. E os problemas vêm, e vêm forte. Então, esses temporais que aconteceu, vento, prejuízo em moradias, foi um problema sério, a população está se, recuperando, e eu acredito que com sacrifício, todo mundo lutando para se recuperar, e eu acredito que vão se recuperar, e torcemos que as coisas melhorem. Tenho certeza que a população na nossa cidade, e do interior agora, fica mais tranquilo com a retirada desse projeto de pauta, que hoje deveria ir para a votação. Então eu acredito que a população é mais aliviada também, porque quem já tinha prejuízo, agora ia ter mais essa carga tributária em cima, era muito difícil. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento muito especial para o ex-vereador João Flávio, ex-presidente dessa casa, que está aqui presente, eu vi ele agora aqui presente. Muito obrigado, João Flávio, um grande vereador dessa casa, que teve uma atuação brilhante. E tenho certeza que a população sente muito sua falta como vereador nessa casa. Eu quero agradecer aqui a presença da imprensa, e eu agradeço a atenção de todos. Meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, casa cheia, polêmica, reforma tributária. Eu também entendo, vereador Carijó, que é necessário essa reforma tributária. Mas ela pode ser com os pés no chão. Estive escutando hoje, na parte da manhã, o pronunciamento do prefeito, da técnica Janete, o qual fez uns esclarecimentos somente técnico. Até por sinal, no início até o locutor, o Magrinho, deu um exemplo, que o percentual é o mesmo, 1%. Deu exemplo de um pacote de arroz. Exemplo. Que o pacote de arroz custa R$5. Seria 1%. Realmente, somente 1%. Só que ele não falou que esse mesmo pacote de arroz, que custaria R$10, vai agora para R$60. É o mesmo 1%. Só que o valor é maior. Ela falou também que existe uma defasagem de 12, 13 anos, o qual o IPTU não acompanhou. Ou a reforma tributária não acompanhou. Os alvarás, taxas, não acompanharam. Não é justo. É o que nós solicitamos. Que seja implantado total essa diferença. Não é culpa nossa. Culpa nossa, eu quero dizer, dos habitantes deste município. Das pessoas que contribuem, que pagam. Solicitamos, até no início, quando foi até comentado já, quando veio esse projeto, ou quando se falava-se desse projeto, que tem que haver uma certa aumento. Por que não parcelado? Como foi feito naquele pedido de informação que nós fizemos? Sobre os empenhos. Parcelados em 3 vezes, 4 vezes. Por que não poderemos parcelar também esse IPTU? Ou melhor, essa reforma tributária? Claro, com percentual que tem a condição. Não um percentual assustador, como diz o vereador Carijó, que essa frase até pegou. É natural que nós não somos contra, e sem essa reforma tributária, como diz o vereador Carijó, repito mais uma vez, que tem muitos artigos, até quem participou mais deste projeto foi o vereador Adir, o qual fez um estudo quase que completo. E tem que existir. Mas nós temos que pôr os pés no chão. O nosso município é carente. Nós dependemos, podemos falar de migalhas de governo federal, estadual. O nosso município depende. E se nós tivermos que arcar com essas contas, mas em conversa ontem com o secretário de administração, qual? O vereador Adir, o vereador Carijó, mais vereadores estão presentes, o presidente da Câmara, o vereador Maritana. Ele entendeu que seria interessante que fosse retirado. E ia solicitar o prefeito para que retirasse esse projeto para ser estudado. Até em conversa, até pronunciamento do vereador líder, pedindo uma audiência pública na quinta-feira, o qual o próprio vereador vai esclarecer melhor, que a partir do momento que for retirado esse projeto, audiência pública da quinta-feira às 3 horas, não terá sentido. Mas claro que nós temos que esclarecer que esse projeto foi tirado da Câmara, ele vai ser mudado? Na quinta-feira, na parte da manhã, nós já fomos convidados já pelo assessor do gabinete, que vai ter uma reunião com assessores, secretários, vereadores, pessoas ligadas a este projeto, para esclarecimento. Válido. Se essa atitude tivesse sido tomada há tempos atrás, acredito que essa polêmica não estaria dessa forma. Mas aconteceu, eu acho que todos os vereadores participarão, eu participarei também, e também concordo com o vereador Carijó quando diz que desta maneira que estava o projeto, votaria contra. E se por acaso esse projeto vir mais ou menos desta maneira, eu também continuo votando contra. E peço para que os vereadores não faltem. Eu não vou faltar. Quinta-feira, na parte da manhã, estaremos lá escutando. Apesar que eu imagino que ela vai falar a mesma coisa que ela falou no rádio hoje. Para nós, vereadores, eu confesso de mim, está difícil de entender. Eu imagino as pessoas que têm um pouco menos conhecimento ainda. Vai ser bem mais difícil. Mas se ela explicar da maneira que ela explicou hoje no rádio, eu pergunto se alguém entendeu. Porque eles falaram que o percentual mesmo, que não vai ser um aumento de IPTU, um aumento de taxas. E nós sabemos que alvará vai aumentar bastante. Nós sabemos que o IPTU vai aumentar bastante. A coleta do lixo vai aumentar também. Podemos dizer que todos os tributos aumentarão. A vereadora Dira acho que vai falar melhor, vai até tem mais conhecimento até desta parte. Se não tiver uma baixa significativa ou um esclarecimento em cima desse projeto, acredito que não vai ser votado. E Pitanga vai perder. Pitanga vai perder. Porque essa reforma tributária precisa. Nós temos que fazer com que, temos que sensibilizar o prefeito, a equipe do prefeito, que seja mais acessível. Que pense um pouquinho mais. Claro que o trabalho da Janete é um trabalho que tem que parabenizar. Mas existe a nossa cidade, o nosso município, depende muito desse dinheiro. Ou melhor, dessa diferença que possivelmente viria. A inadimplência é grande do IPTU na nossa cidade. A inadimplência é grande. Vai ficar muito maior. Algumas pessoas até perguntam, será que daí o prefeito vai tomar a nossa casa? Acredito que não. Mas estaremos participando dessa reunião. Já adiantando que o vereador líder vai até falar sobre da quinta-feira, o qual eu comentei também, que seria na quinta-feira às 15h, aqui na Câmara, audiência pública, que não haverá, mas sim na parte da manhã, uma reunião fechada, não pública, com os secretários e os vereadores. Eu queria também comentar um pouco sobre alguns trabalhos que o PMDB, o partido PMDB tomou em solicitar com o deputado Rocha Loures. Vereador Mérico, me permite? Faz favor. O projeto executivo, que é o autor, ele retirou da pauta. Ele retirou, mas ele pode voltar do mesmo jeito, pode voltar modificado, é verdade. Então, portanto, acho que de repente ele disse, pode ter uma coisa. Porque ele retirou de pauta, mas pode voltar. Mas quando retirou, já é sinal, eu levo como sinal de modificar algo, reduzir. Os valores, com certeza. Obrigado. Obrigado. Só para concluir essa parte, vereador, realmente. E ele falou, o prefeito falou no rádio que está certo, não tem medo de tiver que retornar com o mesmo projeto, que está tudo certinho. Eu confesso para vocês que se estivesse certinho, por que tirar? Por que retirar? Não precisaria. Mas realmente, vereador, tomara que ele não continue sendo assustador. Mas eu falando sobre esse pedido, esse projeto, esse trabalho, o qual nós te votamos agora, alguns tempos atrás, sobre o marco geodésico aqui de Ipitanga. A emenda. Até um projeto que o prefeito tem, de que seja feito aqui, ao lado da Câmara. Monumento. Mas eu queria pedir para os nobres pares, até em conversa com o padre André, que está triste também, porque realmente o marco geodésico de Ipitanga, que foi até marcado, vamos dizer assim, em 1959, existe uma história. É ali no pátio da igreja, o qual está querendo, o prefeito quer que seja mudado. Eu queria que as pessoas participassem também e se manifestassem para que esse marco seja construído como um ponto histórico ali no pátio da igreja. O deputado Rocha Loura se manifestou favorável, está trabalhando por uma emenda para que seja construído lá. Solicito, vereador líder, que o prefeito reveja, analise. É claro que existe mais um marco aqui. Esse marco, se eu não me engano, ele foi feito via satélite, onde direciona posições do estado. Mas o marco centro do Paraná, de 1959, seria aqui na Praça Santana. Na Praça Nossa Senhora da Glória, desculpa. No pátio. Foi feito também um trabalho junto ao vice-governador. Até eu queria até só solicitar, ler só os pontos, presidente, só para concluir. O qual esse trabalho está sendo feito junto ao vice-governador Orlando Pessutti, sabendo que a partir de abril ele assume o governo do estado, e aonde nós teremos uma condições até de que algumas ações que visam o desenvolvimento e a transformação da região central do estado do Paraná sejam executadas. Quais seriam? Criação da região administrativa de Ipitanga. Asfaltamento do acesso Ipitanga-Mato Rico, via Barra Bonita. Exploração do gás em Barra Bonita. E o término da transboiadeira, que pode trazer benefício para a nossa região, apesar que fica longe. O PMDB está trabalhando também, está participando em projetos, em intenções, para que a nossa administração, nossa do Executivo, da Câmara, ela seja participativa. Solicitaremos do prefeito uma conversa com o deputado Rocha Loures, o qual já alguns dias atrás já teve até o início de uma conversa, e acredito que mais coisas virão, mais deputados participarão. Estamos na véspera de uma eleição, o qual eles precisam do voto. Ele falou até que, politicamente, ele não se preocupa com esse IPTU. É um ano quase que político. O nosso município depende de força lá de fora. Se dali a pouco nós tivermos essa debandagem sobre esse IPTU, eu acredito que vai ser bem mais difícil nós conseguir coisa para o nosso município. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes nessa noite, quero cumprimentar as minhas irmãs que estão hoje, nessa noite, nessa tarde, a Zeila, a Julinha, a minha sobrinha Tainá, meus agradecimentos. E fico muito contente da minha família estar hoje aqui também me dando esse apoio. Principalmente nós que praticamente em 6 meses tivemos aí a falta da mãe e do pai, mas continuamos unidos. Isso são coisas que todos nós temos que passar. Isso só vem a demonstrar, não é só nossa família, mas Deus sabe o que faz e eles estão num bom lugar. Quero também justificar que eu fiz os requerimentos, solicitando benefícios, aí a nossa, tanto da área da cidade como do interior. E também entendendo que a Secretaria do Interior vem trabalhando, mas as chuvas vêm dificultando. E eu sempre tenho uma preocupação, a questão da parte agrícola, da parte da educação. Volto a dizer que o quanto que os alunos estão perdendo aulas. Transporte escolar, tem dificuldade de trazê-los até, os alunos até aqui a cidade. E certamente, mesmo com a reposição de aulas aos sábados, o prejuízo para esses estudantes é muito grande. Por isso que temos, conforme já foi colocado nessa casa, as prioridades. Eu entendo que as prioridades são as estradas do interior, porque é da onde sai todo o movimento aqui da cidade e é onde traz também os nossos alunos para receber educação. Quero também dar os parabéns a classe, o pessoal que trabalha com leite, porque na última sexta-feira, devido às dificuldades enfrentadas, eles estão formando uma associação para debater a questão preço, a questão logística, e na próxima sexta também haverá no Sindicato Rural uma comissão que começará a estudar o estatuto para esta associação. Com referência ao projeto 51/2009, que tratava e trata da reforma do Código Tributário do município de Pitanga, ele entrou nessa casa dia 24 de setembro, e após, eu solicitei assessoria dessa casa, aos funcionários, uma cópia do referido projeto. E passei a ler os 347 artigos, estudando também mais as tabelas. E confesso que no início não entendi nada. A parte dos artigos, sim, mas a tabela, não. E a grande preocupação, talvez por ser a primeira vez que nós estamos aqui num cargo público como vereador, eu procuro tomar muito cuidado. Inclusive, nesse período, enquanto eu estava estudando, lendo, eu fui procurado para falar sobre o mesmo, e eu não quis se manifestar. Porque eu estava estudando. Porque depois que você fala alguma coisa, não volta atrás. Mas após ler várias vezes, e também com o auxílio da assessoria desta casa, vereador Carijó, próprio vereador Aguinaldo, fizemos muitos cálculos. E a gente pensava, será que está certo esses cálculos? Procuramos aí a nossa assessora, também refizemos os cálculos. Tivemos, por parte da Prefeitura Municipal, através do Luiz, funcionário competente, também nos auxiliou nesses cálculos. E realmente, quando o vereador Carijó se pronunciava, o projeto era assustador. Pois não. E quando o senhor fez esses cálculos aí, só para esclarecer, o senhor teve mais ou menos um percentual de aumento do nesse projeto que está hoje, que foi retirado. Um percentual mais ou menos de aumento do IPTU atual com o que viria conforme esse projeto? Não, eu quero só essa pergunta, porque foi falado, a polêmica foi de 300%, 400%, 200%. Houve mais ou menos alguma coisa sobre esse cálculo, desse percentual? Veja bem, nobre vereador. Através do projeto de lei 81/2007, que foi votado em dezembro de 2007, só por um exemplo, o valor do metro quadrado da casa é de R$110. Através deste atual, seria de R$250. O metro quadrado dos lotes, no projeto de 81/2007, ele estava em reais. E através deste atual, ele passou para ser o UFM, Unidade Fiscal do Município. Então, ele teve um aumento alto, fazendo a transformação da UFM. Por exemplo, na rua Antônio Vieira, que eu já até citei, era R$15 o metro quadrado do terreno, passou para R$40. Na rua 15 de novembro, que era R$15, passou para R$60,17, ou seja, 1,24 UFM. Então, houve um acréscimo grande. E também, esse código tributário, ele mexe com todas as outras taxas, alvarás, o ISSQN, também dos autônomos, quero só citar assim, na classe, por exemplo, dos advogados, a taxa atual, para quem tem escritório fixo, ele passa, caso fosse aprovado, ele pagaria 300 UFM. E o menor, para pessoas autônomas sem escolaridade, seria 50 UFM. Também ele tratou da questão do ITBI, da tabela de valores da área rural. Então, ele teve um grande aumento. Nós chegamos, em alguns casos, 220%, 218%. E também hoje, toma até liberdade, quando o prefeito deixou à disposição da população que procurasse aqui a fazenda do município para fazer os cálculos. E o munícipe levou o seu IPTU, aguardou 40 minutos para que fosse feito o cálculo, e naquele cálculo dele, deu 145%. Me permite? Pois não. Esse que Vossa Excelência citou aí de 15, que foi para 60, dá 300%. 15, 300% vai dar 45, mais os 15 está pagando, são 60. É 300% de aumento, daí é. Certo. Então, eu fico também elogio a administração de ter retirado esse projeto, por hora. Quero dizer que na quinta-feira, através do convite do vereador Dirceu, vou estar lá também, estou aberto a aprender mais com essa questão desse projeto. E como eu já coloquei via as emissoras de rádio, procurei também ter assessoria do partido PDT, onde também houve a apreciação desse projeto. E a orientação também recebida do partido é que da forma que se encontra, também não seria aprovada. Só para concluir, pois não. É só para concluir, quando o vereador Carijó até falou de R$60, então quando as emissoras falaram de até quase 300%, então existe isso, então, realmente. Se você pegar o cálculo do projeto de 2007 para o de 2009, em alguns casos, sim. Então não mentira. E também, esse projeto, ele também mexeu com a questão da coleta de lixo. Só para ter aqui, uma coleta de lixo, uma vez por semana, no atual, ele passará para R$ 24,26 ano. Duas coletas de lixo por semana, R$ 48,53. Coleta de lixo de três vezes por semana é R$ 121,32 ano. E a coleta acima de três vezes seria de R$ 169,85 por ano. Senhor presidente, agradeço o tempo. E eram essas minhas considerações. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, servidores públicos do município de Tanga, cidadãos pitanguenses, imprensa falada, escrita, Geninho, chefe de gabinete, ex-vereador desta casa, João Flávio, enfim, todas as pessoas cuja temos a honra de tê-los aqui acompanhando esta sessão. E realmente não há outro assunto que não tenhamos aqui que comentar que não seja realmente a questão do Código Tributário, da alteração, e eu diria até da feitura de um novo Código Tributário, que nós precisamos aqui realmente estudarmos, embora tenha sido retirado, mas ele terá que voltar. Eu acho que é obrigatório ele voltar, porque o Código Tributário ele precisa ser refeito, até porque não está adequado às alterações que houve na Constituição Federal, então peca pela não aplicabilidade em certos casos. Mas seria muito fácil chegar aqui e dizer, eu sou contra, eu voto contra o projeto. Para mim seria maravilhoso, politicamente espetacular, chegar aqui. Mas eu acho que cada um de nós aqui temos que ter a responsabilidade de quando falarmos o sim ou falarmos ou não, termos o total conhecimento de um projeto que vem para essa casa aqui. Olha, quando se elabora um projeto no executivo e se encaminha ao legislativo, não está se mandando para cá uma lei pronta. Pelo contrário, é um projeto. E projetos são feitos para serem discutidos, para serem colocados à população, para que a população participe, para que a população dê ideias e possa realmente ajudar na melhoria desse projeto, de repente, até em sugestões para se retirar. Então é assim que acontece os projetos de lei. E essa Câmara pecou nesse mandato, vem pecando. As outras câmaras já pecaram, porque é costume chegar um projeto de lei aqui e simplesmente passar pelas comissões, assinar o parecer, chegar aqui e votar e não se discutir projeto nenhum. Isso é comum e muitas das pessoas acompanham os trabalhos aqui e sabem que isso acontece. Tal qual acontece no Senado, nas assembleias dos estados, às vezes está se votando um projeto em 4, 5 vereadores conversando e se aprova. E esses dias nós estávamos com eu e vários vereadores aqui, inclusive o presidente estava junto, quando no Senado, em 5 minutos, senhor presidente, mais de 10 projetos de leis foram aprovados. Poderia dizer assim, pô, houve uma discussão nas comissões, mas cadê a participação popular realmente para conhecer de fato, o que é esse projeto. De forma alguma eu estava preparado aqui para chegar e votar sim ou votar não. Jamais eu faria isso aqui. Tanto é que na última sessão, aqui nesse plenário, parte da imprensa interpretou totalmente errado o que eu falei aqui com relação ao meu posicionamento aqui. Todos sabem que eu sou líder, o prefeito. Mas sabem também que eu tenho minha opinião e tenho minha responsabilidade aqui. E a responsabilidade não é só comigo, não. Não é só com meus eleitores. É com minha família, é com todos os pitanguenses. E isso eu não abro mão de forma alguma. Sempre fiz isso. As pessoas que me conhecem no mandato passado sabem que mesmo na posição de líder, eu fiz críticas, fiz sugestões, pedi realmente para que alguns secretários melhorassem a qualidade do seu trabalho sob pena de exoneração, pedi nesta administração para que fosse exonerado um secretário porque entendia que ele não estava trabalhando da forma que a população esperava. Realmente, coloquei minha posição, deixei muito bem claro aqui. Agora o projeto entrou aqui e nenhum dos vereadores dessa casa, absolutamente nenhum, embora o vereador Adir tenha talvez sido um dos vereadores que mais fez a leitura do projeto, tem conhecimento total desse projeto, pode chegar e discutir aqui artigo por artigo, aplicar todas as tabelas e falar todos os tributos que são de competência do município. Nenhum tem. Absolutamente nenhum. Quando você fala sim ou não aqui, fala sem conhecimento. Isso eu posso deixar tranquilo e deixo aberto para a discussão desse código tributário aqui com qualquer um dos senhores aqui para mostrar à população se realmente nós conhecemos esse código tributário. Não conhecemos. Fique à vontade. Concedo, fique à vontade. Só que teve um conhecimento profundo dos valores. E eu sentei junto com o vereador Adir, o Urbeco, o vereador Aritana. Foi os primeiros que sentamos e começamos a discutir. Tivemos dúvida, inclusive falei na emissora de rádio, ficamos em dúvida, ligamos para o funcionário do município, que é o Luiz Barcelos, para tirar as dúvidas que tinha, porque ele tem conhecimento, que ele trabalha na área. Então, nos valores, eu não tinha dúvida. Olha, vereador, nós não votamos projeto pela metade aqui. Nós temos que votar o projeto inteiro e conhecer inteiro esse projeto. Olha, eu até acho que a administração, e se eu fosse dar uma sugestão ao prefeito, eu diria a ele para que não retirasse esse projeto aqui. Não há por que retirar um projeto, entendo eu, sem antes esse projeto aqui ser discutido com a população. Se nós discutíssemos aqui, estudássemos ele, realmente tivéssemos com total transparência e conhecimento esse projeto, vereador Carijó, nós poderíamos sim, ao prefeito, à população, dizer realmente do que se tratava. Nós estamos se pegando aqui no IPTU, que foi o ponto crucial e que realmente gerou uma série de polêmicas aqui e algumas informações desencontradas. É óbvio que há um acréscimo no pagamento do IPTU. É claro que nós não concordamos também aqui com uma série de pontos que tem no IPTU aqui. Mas tem uma série de pontos aqui que se querem que o município cresça, se querem que o município avance, nós não podemos nos omitir aqui. É impossível, só um minuto, é impossível que nós tenhamos aqui na Pitanga, infelizmente, nos dias de hoje, pessoas que têm 50, 60, 100 lotes nessa cidade, que não constroem e pedem um absurdo na sua venda, e estejam aqui impedindo o crescimento da cidade, pagando valores de IPTU baixíssimos. Eu acho que o imposto progressivo, eu acho que com relação aos vereadores, nós não temos aqui dúvida da necessidade realmente, ou se constrói nessa cidade, ou se vende esses lotes. Não é possível que nós tenhamos tantos lotes vagos aqui, criando mato, sujeira, e não aliena esses imóveis a pessoas que realmente têm interesse, que muitas vezes, em razão do preço, que Pitanga realmente, se fizermos uma avaliação, considerando os municípios vizinhos, até municípios maiores, os preços são mais elevados. Isso nós precisamos. Nós temos alvarás que custam 5, 6 reais, que não cobrem ali na prefeitura os custos. Se você contabilizar papel, mão de obra, toda a estrutura do município que é disponibilizada para emitir um documento desse, nós temos uma série de condições. Então, vereador, fique à vontade. Só, o senhor falou que os projetos teriam que ser discutidos. Aí o senhor diz que nenhum de nós tem conhecimento algum. Total deste projeto. Total deste projeto. Falo e repito. Eu até digo que o vereador Adir até tem um certo conhecimento. Eu não falei, eu falei não. Total, não certo. Eu digo, não, eu estou dizendo que tem um certo conhecimento, pois participou. Agora, o senhor mesmo, na sessão passada, o senhor marcou uma audiência pública para agora, quinta-feira, às 3 horas, para que fosse discutido todo o projeto. Exatamente. Agora eu digo para o senhor o seguinte, nem os vereadores da situação têm conhecimento que têm obrigação. Todos têm obrigação, todos têm. Mas eu digo da situação, teriam mais obrigação ainda. Que tal obrigação é a mesma. Que não tiveram, não têm conhecimento. Porque também reconhece que realmente existem pontos de valores que 300%. Então, vereador, eu acredito que o senhor também votaria contrário também a esse projeto. Por mais que o senhor nem tenha conhecimento também, como sim, o senhor mesmo disse. Exatamente. Mas o senhor também votaria contrário, como todos nós aqui. Porque nós não temos conhecimento. Eu não falaria agora. Isso. Sim ou não, eu não falaria. De forma alguma. Eu digo o seguinte, essa audiência pública de quinta-feira, porque estaria em discussão e votação, a primeira votação hoje, que foi retirado, quinta-feira estaria a audiência pública, para entrarem com as pessoas que quisessem participar também, para ter conhecimento, para a segunda votação. Aí sim, aí esse discurso do senhor seria válido. Mas eu acredito que essa falta de conhecimento, nós estamos participando. E quando nós vimos essa diferença louca, essa diferença monstruosa, ou até, como o vereador Carijó disse, então nós achamos que seria interessante que fosse retirado, o qual foi retirado. Mas não só por falta de conhecimento. Mas nós temos que ter participação. Olha, vereador, eu, como falei aqui, eu falei de todos, e falei que o vereador Adir foi o vereador que mais fez a leitura desse projeto. Mas eu não tenho dúvida que a responsabilidade, vereador Meco, do conhecimento, ele não vem dos vereadores só da situação ou da oposição. Vossa Excelência sempre usa esses termos, situação e oposição aqui. É claro que não. Todos têm que ter o conhecimento e o projeto tem que ser discutido e nós temos que ter o total conhecimento para votar. Nós não estamos votando um projeto de suplementação aqui, vereador, um projeto simples que no final do exercício se encerra e não terá aplicabilidade nos próximos exercícios. Não, nós estamos falando de um código tributário que trata de todos os tributos de competência do município. Não é só IPTU, é ISS, é contribuição de melhoria, são todas as taxas, o IPTU, enfim, é uma série de tributos que nós estamos. Isso aqui vai ter aplicabilidade aí até que seja alterado. Então, isso que eu me refiro, que nós precisamos. E quando eu pedi aqui, na terça-feira passada, para que aumente fosse feita a audiência pública, é porque eu queria que todos os vereadores estivessem aqui, e a audiência pública é feita para que a população participe, para que venham aqui, escutem a leitura. Claro que numa audiência pública será impossível também você discutir todo esse projeto. Só para citar um exemplo, a Vossa Excelência, nós temos códigos no Congresso que estão lá mais de 20 anos sendo estudados. É um absurdo, mas isso é verdade. Quando se trata de código, quando se trata de uma lei assim ampla e que mexe realmente principalmente no bolso da população e repercute diretamente nos cofres do município, é preciso ter calma nisso aqui. Não é retirando um projeto e amanhã trazendo aqui de volta que se estará resolvendo o problema. E quando eu comentei aqui que eu talvez entendo que não deveria ser, poderia não ser retirado esse projeto, por quê? Porque nós já havíamos aqui, com a quiescência de todos os senhores aqui, marcado uma audiência pública para quinta-feira, para que nós pudéssemos iniciar a discussão. E não significa também, vereador, com Vossa Excelência, na próxima já estaríamos votando de forma alguma. O projeto seria iniciado uma discussão e os pontos que nós entendêssemos junto com a população, nós iríamos fazer sugestão ao executivo e, corrigindo algo que eu falei na última sessão, nós podemos aqui alterar. Nós temos a competência aqui de fazer emenda. Se nós entendêssemos, após a discussão, que nós poderíamos aqui diminuir o valor, nós podemos. Conversei com a assessora dessa casa, pode chamar ela aqui, com a Carlota também. Tiramos a dúvida com relação a esse fato. Vossa Excelência pode até consultar. Mas não seria renúncia de receita se nós diminuirmos? Não, nós não estamos renunciando aquilo que não tem, vereador. Só se renuncia a receita quando você já tem o tributo e o valor criado. Não há renúncia de receita. Pode, lógico que pode. Vereador, isso aí posso lhe falar que é tranquilo. Então, o que, que nós faríamos aqui? Discutiríamos todo esse projeto, e se nós aqui encontrássemos realmente que o projeto precisava ser alterado em muita coisa, nós poderíamos realmente sugerir ao Executivo que retirasse o projeto. Porque o que, que aconteceu lá no Executivo? O prefeito municipal não tem capacidade, não é que não queira. O prefeito municipal, a própria equipe de assessoria, lá, secretários, contadores, realmente, embora todos possuam sua qualificação, não tem a competência necessária e o conhecimento para elaborar uma peça tão importante que não tenha que ter sido feito por uma assessoria especializada. Essa assessoria que está aqui hoje, que é a Munhoz, que já prestou serviço na administração anterior, foi quem elaborou todo esse projeto. Elaborou e levou ao executivo. O próprio prefeito municipal me colocava, e acho que colocou os outros vereadores aqui, que ele próprio já identificou dentro do projeto uma série de itens que precisam ser alterados. Ele colocou isso e deixou à disposição a Janete e toda a equipe da administração para dar suporte naquilo que nós necessitássemos durante a discussão. Inclusive a Janete esteve nessa casa aqui nos explicando parte do projeto. Então aconteceu tudo isso aqui. Mas retirou-se o projeto e o prefeito está fazendo a reunião, está nos chamando para que nós... A gente não sabe realmente qual que é a íntegra da conversa, do diálogo que teremos com ele. Mas possivelmente será o estudo desse código tributário ou de um novo projeto que ele vai fazer e nós tenhamos, antes que o projeto venha, no anteprojeto, uma discussão prévia antes dele adentrar essa casa. Fato que realmente não seria necessário. Se nós aqui já discutíssemos isso aqui, nós não temos pressa, vereador, para aprovar isso aqui. E comentou-se também na imprensa que hoje estaríamos votando isso aqui. Nem pelas comissões passou. A imprensa divulgou que estaríamos votando hoje. Nem pelas comissões votou. Nós teríamos que um prazo, vereador, porque tem a noventena para ser elaborado a partir de fevereiro. Que é Olha, vereador, eu sei, eu entendo do prazo, como há prazo no Congresso, há prazo para tudo isso. Uma vez não aprovado, a Câmara não se manifestada em plenário com relação ao projeto, embora dentro do prazo, nós não temos sanção para isso. Nós não temos sanção para isso. De forma alguma. E eu entendo que um projeto desse aqui, dificilmente você consegue aprovar ele nessa grandeza aqui, com esse prazo. Acho muito difícil. E o plenário tem soberania aqui para pedir prorrogação de prazo? Tem sim. Fica à vontade. Vereador Aguinaldo, vamos ser bem claro. Estamos sendo. Se não dasse essa manifestação que nós começamos a dar aqui dentro dessa casa, através da imprensa e a população, esse projeto estaria sendo votado hoje aqui nessa casa. Não. O parecer das comissões tem prazo. A Comissão de Justiça e Redação tem prazo? O senhor está enganado. Tem prazo para fazer também. E é para votação. Nós estamos agora, com prazo. Agora, esse projeto, ele foi muito bem elaborado, tecnicamente. Agora, o que tem que alterar, eu quero deixar bem claro, é os valores. Tu não precisa mudar outro, é só mudar os valores. Não, vereador, está enganado, vereador. Mas enganado. O senhor não conhece o projeto inteiro, o senhor está falando só nos valores. Então, por favor. Então por que eles tiraram e não aprovaram esse projeto, então? Ah, olha, vereador, aí o senhor está sendo... Eu sei que Vossa Excelência é extremamente inteligente e já falei que admiro Vossa pessoa. Mas Vossa Excelência é um grande político também. Quando Vossa Excelência fala só nos valores e que nós já deveríamos estar aqui provando, me perdoe, mas Vossa Excelência se equivoca no restante do projeto. Como que nós poderíamos estar aqui votando com conhecimento só com base no IPTU? Seria uma irresponsabilidade muito grande de nós fazer lobby aqui por causa de voto? Fazer lobby, de repente, por causa de novas eleições, sem cumprir o nosso papel como deve ser cumprido, vereador? Me perdoe, mas isso aqui não condiz. E quando Vossa Excelência fala que estariam votando, Vossa Excelência possivelmente estaria falando pela sua pessoa. Não pela minha, não pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que esse projeto já esteve aqui, nós não nos manifestamos ainda. Portanto, não teria nenhuma chance de hoje estarmos votando. Nenhuma, zero. Zero, isso aí não é verdade. Então, e quando você fala na imprensa também que há um aumento de 300% do IPTU, falam no ponto que lhes cabe, que lhe interessa. Não falam também no projeto. Você pegar aqui o projeto, o Código Tributário, são exceções dentro do Código Tributário. A maior parte teve aumento? Teve. Mas não chega nesses patamares. Chega em 100%, chega em 80%. Mas eu coloco a cada um de vossas excelências. Dá licença, vereador. Eu coloco a cada um de vossas excelências aqui. Aqui. Eu não votaria, deixei muito claro que não votaria sem conhecer isso aqui. E se realmente fosse esse exagero de 300, como estão colocando, digo aqui que meu voto também não seria assim. Não seria assim. Meu voto seria não, tranquilamente, não tenho nenhum medo. Não tenho nenhum receio. E não é porque estão ligando para mim ou porque estão falando. A responsabilidade é minha e cada um aqui tem que saber o papel de cada um. E se não tinha hombridade para vir dessa casa aqui e chegar aqui e realmente trabalhar seriamente, não devia estar aqui nessa casa. Se for aqui para mim chegar aqui e fazer só política e pensar numa próxima eleição, realmente seria o ideal eu chegar aqui e dizer não hoje. Chegar aqui e falar só sobre o IPTU, dizer que é um exagero aqui. Mas eu tenho a responsabilidade, sempre tive nessa casa e Vossa Excelência sabe disso. Mas nós vamos estar retirado esse projeto realmente. Está retirado. Mas eu vou deixar só um exemplo a Vossa Excelência aqui, a todos que estão aqui. Se é justo para o desenvolvimento de Pitanga, não da forma como está aqui, sem o conhecimento e nestes valores que foram aqui proferidos por alguns vereadores e por parte da imprensa. Mas é justo um imóvel que vale 300 mil reais, estar avaliado na prefeitura por 60 mil? Isso. Mais um exemplo. Esse 300 mil é o que está sendo aplicado ali na administração como valor real do imóvel para efeito de aplicação dos índices do IPTU? Não é. A administração estaria aplicando somente 40% do valor real do imóvel. Então, um imóvel de 300 ficaria custando ali 120 mil. É óbvio que em cima disso tem o índice que não está sofrendo alteração, mas que, claro, eu não vou chegar e não sou... É hipócrita para chegar aqui e dizer que não está havendo um aumento lá no carnê. Claro, você pagava sobre 30, sobre 40, sobre 70 e vai estar pagando sobre 100. É óbvio que haveria isso aqui. É óbvio que as pessoas não gostam e fazem críticas. Mas nós, de forma alguma, estaríamos aqui deixando de discutir, embora vamos falar com o prefeito. E se esse projeto voltar, que nós teremos audiência pública, sim. Não vamos votar aqui de forma alguma. Isso, da minha parte, eu estou garantindo a cada um de vossas excelências que eu não voto isso aqui. Mas não estamos aqui fazendo sensacionalismo, fazendo comentários sem conhecimento, realmente para fazer com que a população venha aqui e veja esse ou aquele vereador, porque este tem a posição sim, ou aquele tem a posição não, e para que no futuro possa lembrar disso aqui. E nós já fomos penalizados, vereador Carijó, e Vossa Excelência sabe no mandato passado, quando se referiu à taxa do lixo. E que Vossa Excelência aqui defendeu e que fala para mim que continua defendendo e que eu também, se aplicado da forma que deve ser aplicado a execução da coleta do lixo, seria bom. É claro que não foi feito e não está sendo feito a forma contento, mas nós aprovamos aqui. E agora não temos e não podemos realmente chegar aqui e simplesmente falar sim ou falar não para um projeto. Esse projeto ficaria aqui, se possível, 50, 90 dias, ficaria discutindo sim. Mas nós estaríamos aqui analisando e votando. Se tivesse que reduzir o IPTU, não tenha dúvida que aqui reduziria. Nesses valores que estão se colocando, que não é verdadeira a totalidade dele, nós não votaríamos também aqui. O prefeito deixou muito bem claro, ele precisa, junto com os vereadores e com a sociedade, discutir o projeto. Agora, vejam, Vossas Excelências, de uma arrecadação que o município de Pitanga tem, de 100%, 25% para a educação, 15% para a saúde, nós temos 40%. Nós temos quase 48% de folha, nós teremos 88%. Sobrariam 12% para investir, salvo as migalhas que vêm do governo estadual e do governo federal. Nós teríamos 12% para investir na Secretaria da Cidade, na Secretaria do Interior, na Secretaria da Indústria, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria da Promoção Social. Nós podemos esperar que realmente aconteçam obras em Pitanga? Nós podemos esperar que possamos pavimentar as nossas vilas? Estendo a parte, vereador. Sim. Eu quero perguntar ao vereador Meco. O ITBI em Manuel Rios, você sabe quanto que é? A pergunta deve ser feita, direcionada a mim, que estou com a palavra. Vereador, mas fica ali, vereador governo, Meco. Me permite? Sim, fica à vontade. Eu garanto para Vossa Excelência que esse projeto já venceu todas as comissões, os prazos já. Vamos deixar bem claro para a população. E não votaríamos saber, independente disso. A Justiça de Ação não deu parecer, a outra comissão já passou os prazos. Não votaríamos, vereador. Já dia 13 do 10 venceu os prazos. Vossa Excelência tem tranquilidade para votar um projeto desse? com conhecimento? Eu votaria contra. Votaria contra? Só pelo IPTU? É pasme, né, excelência? Me desculpe, mas um vereador com a responsabilidade que temos que ter aqui, de votar aquilo que conhecemos, chegar aqui e dizer que votaria sim, mesmo não conhecendo o projeto, me perdoe. Nós podemos votar contra, vereador. Vereador Aguinaldo, tem maior dimensão. Vossa Excelência não conhece, não vem dizer que nós não conhecemos. A cada um tem que assumir a parte dele. Vossa Excelência falou que não conhece ele aqui. Cada um assume a sua responsabilidade. Eu, pelo meu conhecimento, tranquilamente eu voto contra. É a noção de conhecimento, noção de responsabilidade, mas principalmente a noção de política. Isso para mim é política e ninguém tira. Isso aqui é política e pensando no próximo mandato. É isso que se trata. Ninguém aqui tinha condição de votar esse projeto. E esse projeto não seria votar. Embora a assessoria venha aqui falar, vereador venha falar aqui que está estourado o prazo, nós não votaríamos. Se Vossa Excelência quisesse votar, votar. Mas nós não votaríamos. O projeto não estava pronto para votação, porque pela falta do conhecimento. Então me perdoe. Me perdoe, mas isso que é política. O projeto está aí, tirar, não se discute mais esse projeto. Isso aqui acabou. Tem um novo projeto que possivelmente vai vir para cá e que nós estaremos discutindo aqui. Mas volta a frisar. Essa casa é acostumada a votar projeto aqui sem um estudo profundo. É acostumada a votar projeto sem realmente fazer uma discussão ampla. E aquelas pessoas que participam de curso, com relação ao nosso papel dentro dessa casa, sabem que a maior parte das leis, quando não discutidas, quando não passada, principalmente em projetos que a lei da responsabilidade fiscal exige discussão, publicidade, audiências públicas, e sem discussão esses projetos juridicamente não têm validade. E se nós analisarmos todos os projetos que tem dentro dessa casa e fazer uma discussão judicial com elas, tenho certeza que grande parte delas não tem eficácia nenhuma, tenho certeza absoluta que o Poder Judiciário tornaria ineficaz, porque não é simplesmente passando por uma comissão, fazendo um parecerzinho de 5 páginas, que nós teremos a discussão pronta de uma lei. É isso que acontece. Para ajudar a esclarecer, Vossa Excelência me permite de novo? Fique à vontade. Veja aí, vamos supor que ele esse para votação hoje, aí teria audiência na quinta-feira, seria a primeira votação, depois tem mais outra votação. Aí ele podia sofrer alguma emenda, alguma modificação. Seria a votação da emenda e mais a votação definitiva. Não, vereador, final. Com relação... Poderia pedir vistas no projeto. Aí sim. Mas que os prazos, estou falando certo, vereador Rinaldo. Você nem se me conhece. Eu estou falando dentro dos prazos, a legalidade já tem sim. Olha, vereador, eu entendo, Vossa Excelência, esse é o rito do processo. Esses projetos, na verdade, eles não são aprovados em única votação, mas Vossa Excelência sabe como deve funcionar os códigos. Nós não estamos falando, vereador, de uma lei de 2 páginas. Nós estamos falando de um código tributário que mexe com a vida de todos aqui. Não, é essa a responsabilidade que eu estou dizendo aqui. Eu não falei em nenhum momento aqui que eu ia votar sim. E também não falei em nenhum momento que eu ia votar não. A imprensa, parte da imprensa, falou que eu ia votar sim. Agora eu quero que pegue a gravação nessa casa aqui de terça-feira. Encontrem o sim ou não. Encontre o sim ou não, e que a imprensa que deve ser responsável, e que nós respeitamos, e que realmente contribui para a nossa democracia, ela sabe disso. Faça, divulgue a reportagem, toda a minha fala aqui, divulgue tudo isso para a população escutar. Fala o que eu comentei aqui, que nós, terça-feira eu falei que nós não, eu falei nós porque nós tínhamos discutido aqui com relação à audiência pública, que nós não poderíamos e não votaríamos sem conhecer todo o projeto, sem que tivesse audiência pública. Por isso que eu pedi para quinta-feira que o povo viesse aqui à tarde, para que realmente nós pudéssemos, junto com cada um de vossas excelências, poder estar explicando aqui esse projeto. Eu não fui na rádio agora falar sobre o projeto, se era sim ou não. Eu não fiz discussão aqui com relação a artigos ou tabela. Por quê? Porque esse projeto precisa, junto com o vereador, junto com a assessoria da casa, junto com a assessoria do executivo e a população aqui, discutir ele. O que não é bom, vamos retirar então, mas vamos conhecer ele. É isso que eu falo, isso eu falo em responsabilidade com relação ao nosso papel aqui. Eu sei que é muito difícil, e muitas pessoas, e meu pai mesmo falou isso para mim, é difícil que não falar desse projeto. É difícil porque ele é antipopular. É um projeto que realmente, sob o aspecto político, prejudica cada político. Vereador. Mas eu, só um minuto, mas a minha responsabilidade vai muito além, vereador. Eu tive essa responsabilidade no primeiro mandato, o povo entendeu, estou aqui de novo, e eu vou continuar fazendo isso. Se tiver que colocar alguma sugestão ou crítica à administração, eu vou fazer, já fiz aqui. embora tenha fugido até do próprio papel meu de líder. Então é só isso que eu coloquei. O projeto ele não veio aqui, não seria votado terça-feira. O projeto não estava discutido. Nós não tínhamos conhecimento desse projeto. A população não tem o conhecimento desse projeto. Só sabe do IPTU porque só falam no IPTU em parte da imprensa. Então é isso que eu coloquei. Projeto é projeto, projeto não é lei. Projeto não tem aplicabilidade absolutamente nenhum. Então é isso que eu coloco. Nós estaremos e possivelmente terão a oportunidade de estar discutindo um novo projeto aqui. Mas tenho certeza absoluta, nenhum vereador aqui teria, eu entendo eu, condições, seja da situação ou da oposição, embora os da oposição aqui, não estou generalizando talvez aqui, mas o Meco já colocou o voto dele. Já tinha colocado, né, vereador? Se eu estiver enganado, me perdoa. O vereador Carijó acabou de falar aqui, já tinha se manifestado com relação ao não. E é bom falar ou não, que nós não tenha dúvida com relação a esse projeto aqui. Talvez é a melhor palavra que um político pudesse falar aqui. Mas eu faço uma pergunta a cada um de vossa excelência. Com os números que eu coloquei aqui, da possibilidade administrativa de Pitanga, podemos esperar evolução, progresso de Pitanga? Sem dinheiro, absolutamente não faz nada. E outra coisa, aqui dentro desse projeto do IPTU, os grandes penalizados, na verdade, não são os pequenos. Isso vocês precisam saber. São aqueles que têm mansões na cidade. Aqueles que têm vários imóveis. Esses são os penalizados. Eu sei que ficam nervosos, ficam, mas entendo, podem criticar, fiquem à vontade. Aqueles, não, realmente não me sinto culpado e não tenho nenhum constrangimento. Sim, vereador. Por mais que o senhor ache que nós não tivemos conhecimento, vereador, mas olha... Olha, pode ter certeza que todos os dias nós estamos aqui. Sim, claro, tem café, aí tem se informando, água. Tomando café, tomando água. Para ter conhecimento, para votar sim, sentar vereador. No banco aqui, cara, sentar pedi no sofá, parte, aí é vereador. Fácil. Pedi sentar é fácil. O senhor me dá uma parte? Sim, tá livre. Nós, todos esses dias, nós estamos aqui para ter conhecimento, para votar sim, vereador. Para votar realmente sim. Quando o senhor diz que nós, eu várias vezes falei, sou oposição, tem situação, isso é, mas nós estamos aqui para dizer sim também. Nós estamos claro, aqui tanto sim, que está sendo feito esse... Agora eu pergunto para o senhor, quinta-feira teria uma audiência pública, voltará o projeto. O senhor novamente, o senhor vai convidar a população para uma nova audiência? Você tem alguma dúvida? Você foi eu que propus não, isso aqui? Eu só estou perguntando, vereador. Não tenha dúvida. Só para porque quinta-feira... Não, só estou perguntando. Quinta-feira não vai ter nada, então. Quinta-feira agora não tem nada de audiência pública. Vereador. Provável... Não, estou perguntando. Se provavelmente... Porque a população quer participar também com esse novo projeto, ou mesmo que venha, para ter participação na audiência pública aqui na Câmara. Vereador. Olha, vereador, me parece, eu respeito Vossa Excelência, sei da sua responsabilidade. Vossa Excelência sabe que eu pedi audiência pública, com apoio de todos vocês. Vossa Excelência acredita que eu não pediria novamente para fazer audiência pública? Outra coisa, vereador, por que nós não vamos fazer audiência pública? O projeto foi retirado, não tem objeto a ser discutido aqui. Não há por que nós fazer audiência pública amanhã para discutir o quê? Não tem nada mais, aqui acabou. Aqui acabou, não tem nada, então vamos discutir o quê? Então, é isso que eu estou falando a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu pedi audiência pública. Vossa Excelência sabe que eu peço inúmeras vezes audiência pública para discutir tudo. Tem um projeto aqui para aumentar o número de vereadores. Um projeto de autoria, acho que de Vossa Excelência, para aumentar para 3 vereadores. Eu pedi vista do projeto. Eu sugeri a Vossa Excelência que também nós discutíssemos o aumento de vereador aqui com a população. Mas nós estaremos votando hoje aqui o aumento de vereador. Por que nós não vamos comentar? A população não tem direito de saber se ela quer mais vereador ou está suficiente ou 9? Permite, vereador? Sim. Eu só gostaria que Vossa Excelência falou que os projetos foram votados aqui nessa casa sem conhecimento. Grande parte dos projetos, vereador. Eu só quero até sair em defesa do vereador Dirceu. E falha nossa. Que nós estamos aqui na casa sempre na hora... Nós estamos aqui estudando na nossa comissão de redação e justiça, do qual Vossa Excelência é o presidente. Sim. E como eu digo, procuro votar consciente. E Vossa Excelência sabe que alguns projetos que nós já estudamos, sim, que tem pendência, que nós estamos aguardando, porque nós estamos fazendo, exercendo aquela procuração que o povo nos deu e fazendo esse trabalho com seriedade. E tudo que seja bom e justo para o município de Ipiteca, nós estamos juntos. E Vossa Excelência também, muitas vezes, esteve conosco na comissão como presidente. E na sua ausência, eu, vereador Dirceu, demos continuidade e estudemos os projetos. Muito obrigado. O que eu sempre coloquei, vereador, e continuo colocando, e essa é a minha opinião, primeiro que os projetos não são discutidos e encerrados com uma única comissão só. O que eu sempre coloquei, e Vossa Excelência é testemunha disso, eu tenho feito isso nessa casa, eu tenho pedido que os projetos sejam discutidos através da audiência pública, quase todos eles. É isso que a gente tem feito. E é isso que eu tenho... Vossa Excelência sabe que eu tenho cobrado isso aqui. Vossa Excelência sabe que eu tenho cobrado isso aqui. Então, realmente... Inclusive, já fizemos várias aqui nesse plenário mesmo, aqui, debate com a população. Só, vereador Meco, para esclarecer com relação ao marco geodésico, o que existe, na verdade, foi feita uma consulta junto ao IBGE. O padre André também me perdoa, mas o padre André está enganado. Aquela definição lá foi feita com base pela Marinha na altitude, que não é o requisito para se localizar o ponto central. Ou seja, perante o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não tem aqui o local, o ponto definido em que fica esse marco geodésico. Portanto, essa discussão ela vai muito mais longe, se é lá ou se é aqui ou se é em outro lugar. Agora, o importante realmente é que essa obra saia. E Vossa Excelência pode saber, é uma grande obra, realmente é um marco para Ipitanga, como se fosse um café expresso, altíssimo, todo em vidro, que vai ser construído aqui, um ponto que vai, todos terão uma visão completa da cidade. Realmente é um projeto muito bonito. Então, se é lá ou se é aqui, nós não temos hoje uma definição concreta e absoluta do local. E dizer assim a todos, na verdade, que possivelmente esse projeto voltará e nós estaremos discutindo aqui, vereador. Mas olha, deixo bem claro, todos os vereadores aqui, vereador Fabrício, vereador Batatinha, vereador Dirceu, vereador Aritana, vereador Edilson, Vossa Excelência se manifestou, o Meco já se manifestou e o Adir já se manifestou. Tudo aquilo que foi ventilado na imprensa, deposição aqui nessa casa, não só destes vereadores, mas a posição do próprio chefe do executivo aqui com relação a este projeto. Sempre foi deixado claro, e Vossa Excelência sabe o que veio de lá de cima do prefeito, pedindo, inclusive nós tivemos uma reunião na central de projeto, pediu com calma, discutam o projeto, acho que não precisava ser retirado. Ele retirou para ser rediscutido ele. Deve voltar, tem que voltar, eu entendo que tem que voltar, porque ao menos nós precisamos de uma reforma tributária. Mas aqui ninguém tinha ponto definido ainda. Vossa Excelência pode ter se manifestado não, até pela posição que dizem ter aqui de oposição ao prefeito municipal. Vossa Excelência sempre fala a situação, os vereadores aqui. Nenhum vereador colocou nessa tribuna, nenhum vereador colocou na imprensa que tinha o voto definido, que estaria votando. E não é porque foram na rádio, porque falaram, é realmente pelo conhecimento. O prefeito deixou sempre bem claro, o que precisar ser alterado dentro da discussão, altera-se. O que não precisar, e que realmente nós entendermos que aqui está correto, mantenha-se. Nós poderíamos fazer emenda, poderíamos. Então, realmente, fizemos uma discussão, criamos uma polêmica, e para aqueles que realmente que pensam politicamente, foi um prato cheio. Mas para aqueles que realmente têm um pouco mais de responsabilidade com a administração pública, e pensando no amanhã em Ipitanga, faltou um pouco. Está livre o uso da palavra. Essa palavra. Concedida para o senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, chefe do gabinete, o Geninho, ex-vereador dessa casa, meu amigo João Flávio, o Enéas, ex-vereador também, a imprensa escrita e falada, e o público aqui presente, meu boa noite. Vereador Edilson, só uma parte, eu preciso só complementar Sim. uma situação dessa, o vereador aqui me alertou, é só a título de esclarecimento que não foi colocado aqui para a população. Quando eu falei ali do valor venal do imóvel, que seja aquele imóvel que ali está custando 30 e que hoje custa 300, que seria aplicado, o município aplicaria só 40% em cima, nós, Ipitanga, teríamos o menor valor aplicado. Guarapova aplica 80, Turvo aplica 60, enfim, todos os municípios. Ipitanga está aplicando o menor índice, só para discutir. Sei lá, nós vamos discutir o projeto, não. Mas esse é o índice que esteve aqui, o valor que esteve aqui. Não foi comentado nessa casa, nem a imprensa colocou isso. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência mandasse um ofício à família pelo falecimento da família do seu Luiz Januário, que faleceu nessa semana, um grande morador do patrimônio dos Cajos. Nós, essa casa, mandar um ofício àquela família. Venho aqui também, não poderia deixar dar as palavras sobre essa polêmica que alguns soltou no ar, levado por pessoas dessa casa mesmo. Parabenizar o prefeito pela atitude em ter tirado esse projeto. Por nós primeiros temos que estudar um projeto para ver aí se vai ser votado. Mas não vai ser pressão dos outros que nós vamos votar um projeto. Eu peço a Vossa Excelência, vereador Adir, que você me acha 300% lá, que daí eu vou acreditar em você. Um IPTU que sobe lá da... Você vai lá nos cofres da prefeitura, que sobe 300%. Foi hoje, comentando que o senhor Stanislau, que estava aí agora mesmo, ele pagava R$84. Permite um pouquinho? Sim. Eu falei do preço das ruas, do lote. Da onde de 15 passou para 60. Sim, mas foi se comentar 300% o valor do IPTU. Estava aí conversando com o senhor Stanislau, ele veio, pagava R$84, e o IPTU dele foi para R$174, 110%. Eu já achei muito, imagine que eu ia votar a favor de um projeto 300%. Então, primeiro, nós tínhamos que estudar esse projeto, daí para soltar para a população, está em peso aqui hoje, assistindo até uma audiência pública, eu também sou de acordo que o povo de Pitanga tem que participar sim. Assim que se todas as reuniões participassem, que nem a casa cheia hoje, é como diz a Vossa Excelência, Carijó, maravilhoso ver a casa cheia. Mas, pelo bem da população, todo mundo está participando, junto na audiência pública, eu também seria de acordo. Uma parte, sim. Não, o senhor falou que 110%, o senhor votaria também contra. O senhor é contra desse projeto? O senhor é contra, então? Sim, 300% se fosse... Não, esse projeto, esse que está aí, que foi feito 110%, o senhor Stanislau. Com certeza, né? Ah, o senhor é contra, então. Obrigado. Com certeza. Se eu estou aqui falando que já achei muito 110%, e aonde que vocês acharam 300%? Edilson, deixa eu só colocar. A Janete Moreira, não sei se Vossa Excelência esteve participando, a Janete citou alguns exemplos de 70, de 80, de 100, que ficam realmente dentro desse patamar, vereador Edilson. Dentro desse patamar. É claro, tem alguns casos realmente de 300%, até tem, vereador Edilson. Mas eu gostaria que fosse nominado aqui no futuro quem que é, quanto paga, quem é, para saber realmente se é justo ou não é justo. Vamos buscar justiça aqui nesse caso. Sim, isso aí. Mas o pessoal lá na Planalta, em todas as vilas, verão que o cálculo, nem perto disso chega, Mas não conhecem, assim como também nós não conhecemos realmente o que é esse projeto. A imprensa fez com que viesse aqui, polêmicas fizeram com que vem, e nós agradecemos a presença de cada um, mas a grande verdade é esta, nós não conhecemos o projeto, os valores que estão se passando, na verdade, são a título de política, que está tão distante ainda, e é esse o objetivo realmente. Como eu nem na Comissão de Finanças sou presidente, nem foi dado parecer, haja visto que já estava vencido o prazo, por isso foi retirado de pauta esse projeto. Mas uma reforma tributária, eu acho que era uma reforma geral. Mas o povo só falava no IPTU. Como se falava naquele projeto que foi aprovado das escolas particulares, que se falava só da UCP. Mas não era só o UCP. Poderia vir mais faculdades aqui que você está isento por 15 anos. Então, aonde que nós íamos ter que o povo ser mais criticado? O vereador que votar a favor ao subir o IPTU estava... da próxima eleição, ferrado. Mas como a Vossa Excelência falou, vereador Aguinaldo, que nós aqui temos que pensar no bem de Pitanga. Não pensar, daqui 3 anos e meio, se esse vereador merecer reeleição, vai merecer. Só que também, o IPTU foi o primeiro... Na reunião que teve com a Janete, eu falei, peço a Vossa Excelência, vereador Adir, quanto que subia a planta genética de metros quadrados? Você sabia? Então, subiria 128% na planta genérica, que é onde eu fui contra, na reunião com o prefeito e os demais vereadores, como diz da situação, eu fui contra a planta genérica. Permite, que é isso? Vereador. Sim. E também alguns casos da construção precária, que era R$ 11,00, passou para R$ 50,00 o metro quadrado. Vereador, Deus, me permite só explicar essa questão aqui, esse valor do metro quadrado. Se você fizer hoje uma pesquisa com as construtoras, até particular, verão que um metro de construção no município de Ipitanga, isso é quase nível geral, não encontraram. E esse método de construção não é só mão de obra, é tudo, material, obra acabada. E quem constrói sabe disso. Vai passar de 600 tranquilamente para você construir um metro quadrado. Obra acabada, encerrada. E esse 250 só teria aplicação para as construções novas, zeradas. As construções que não são zeradas teriam uma redução. E não é só esse caso. Entra o terreno, aclive, declive, enfim. É uma série de requisitos. E são 15 tabelas que compõem o projeto. Todas, são vários requisitos. Então, foi aplicado só 250. Sim, foi 250, mas é o imposto territorial que sobe mais a porcentagem. Então, eu era contra. Para finalizar, não discutindo com o pessoal, eu disse, se o projeto não fosse mudado, eu também seria contra o projeto. Porque onde é que se viu um absurdo? Eu já acho 110% muito, imagina 300%. Eu seria contra também. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da PIA. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 3, 2009, altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 3, 2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do Legislativo Municipal e das outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2009. Em discussão. Senhor vereador, esse é o projeto que trata do acréscimo de vereadores. Eu gostaria que ele fosse lido aqui pelo secretário todo o projeto. Artigo 1º, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14, a Câmara Municipal compõe-se de 13 vereadores eleitos pelo sistema proporcional mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o país. Em discussão. Vereador Meco, eu havia pedido vista desse projeto. Esse projeto, na verdade, de alteração da lei orgânica, ele trata do aumento de vereadores aqui no município de Ipitanga. Todos são sabedores que foi aprovado no Congresso Nacional a PEC dos vereadores, que aumentou o número de vereadores no Brasil. Inclusive, havia uma discussão se alguns vereadores, dentro dos números que nós podemos hoje, legalmente, assumir ainda neste mandato. Existia essa possibilidade, mas o STF, que é o órgão máximo da justiça nesse país, inclusive mandou aqueles que já tinham assumido serem destituídos do cargo pelo presidente da Câmara. Mas hoje nós temos a possibilidade, sim, aqui de aumentar até o limite de 13 vereadores. E eu colocava, embora tivesse dado a palavra a Vossa Excelência, vereador Meco, do aumento desses vereadores, cujo projeto é de autoria de Vossa Excelência aqui, né? Eu colocava aqui também, e sempre vou defender isso independente, se eu vou ser ou não vou ser mais candidato a vereador, de que essas questões importantes, tipo Código Tributário, aumento de vereadores aqui em Ipitanga, tivessem que ser discutida pela sociedade. Por que que eu não posso perguntar para o seu João se é interessante 13 ou 9 vereadores? Eu dei a palavra, silêncio, para votar favorável, mas eu coloquei essa sugestão a todos os vereadores aqui. Será que seria bom essa discussão? Será que seria interessante? Será que Ipitanga precisa de mais vereadores? Será que estaremos prejudicando a representatividade nesse país? Mas vamos ser honestos com um ponto aqui. Muito honesto com um ponto. Se coloca na imprensa por parte dos políticos que não haverá aumento nos gastos com as câmaras de vereadores. Isso é mentira. É mentira. Porque a partir do momento que você tem um número maior de vereadores, automaticamente você precisa pedir um pouco mais de dinheiro. E eu vou explicar como funciona assim. O município tem, ou a Câmara de Vereadores, é 8%, né, senhor presidente? É, até 8% pode pedir da receita do executivo para que venha aqui. Mas aquilo que nós não usamos durante o ano, nós somos obrigados no final do exercício a devolver ao executivo, para que o executivo invista lá em obras, administre os recursos. Portanto, se nós tivermos aqui mais vereadores, é óbvio que nós vamos ter um gasto maior e possivelmente teremos menos dinheiro para devolver. Só ser bem honesto nessa questão, para amanhã nós podermos, depois de aprovado aqui, que eu tenho certeza que vai ser aprovado aqui, poder também andar de cabeça erguida. Embora a discussão seja a maior, precisamos de mais vereadores, o número mínimo de vereadores não estará prejudicando a representatividade. Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, querendo aparecer aqui de forma alguma, até porque já dei a palavra ao vereador Meco, que votaria a favor. Mas coloquei essa sugestão e ela continua aberta. Mas se não for o caso, eu voto favorável. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, eu quero... Eu quero dizer que essa questão, é, aqui cabe até 13 cadeiras. Né? Vai ficar uma abertura na nossa lei orgânica até 13 cadeiras, não é isso? Então, vejam bem, eu digo por que eu sou favorável, eu sempre sou muito claro, minha opinião. Eu gosto de ser bem clara, porque eu vejo que com 13 vereadores... tem mais representatividade da população. Pega um exemplo hoje. Vereador que mora no distrito do 15 hoje. Tem representante? Não tem. Vila Nova está tendo Batatinha como suplente, mas não é titular. Temporário aqui. É, Barra Bonita? Não tem. Então, de repente, com 13, tem mais representatividade. É o meu ponto de vista. Eu acho que... Eu sei, tem população lá fora, não devia nem ter deputado. Bom, mas daí vira uma ditadura. Esse é o processo à liberdade, faz parte. E nós temos que ser bem claro e esclarecer isso para a opinião pública. É mais cabeças para ajudar a defender os interesses da população. Eu sou favorável. Obrigado, senhor presidente. Só mais uma parte, vereador. Só para deixar claro, quando tinha 15 vereador, o 15 também não tinha vereador. Teve lá o João Flávio deputando... Foi um grande vereador, inclusive por trabalho que ele realizou lá, recebeu até título dessa casa, em que eu fui autor, mas também não tinha, Vila Nova também não tinha, mas não é essa aqui, Barra Bonita já tinha o Joel da Barra. Mas não, o ponto crucial, na verdade, realmente é se nós precisamos realmente ou não. A questão da discussão da representatividade é uma questão complexa e polêmica, mas eu vejo assim, que tudo tinha que ser melhor discutido, vereador. Tudo. Eu dei a palavra, mas confesso a Vossa Excelência que voto de certa forma contrariado. Senhor presidente, vou deixar também, ó. Vejo bem, o município de Califórnia tem 1.400 eleitores e tem 9 vereadores. Então lá devia ter menos, então. Eu acho que. Então tem que ter menos lá, então. Dizer que. Por isso que aqui é até 13. Permito mais uma vez, eu passo a pergunta ao vereador Carijó. Esta própria PEC que foi elaborada lá no Congresso, extremamente falha, extremamente não obedeceu a questão da proporcionalidade, da questão do número de habitantes com relação ao mínimo. É um absurdo realmente você ter alguns municípios com um número de habitantes considerável em relação ao que tem o mesmo número. Manter-se dessa forma. Boa Ventura, aqui tem 9 vereadores. Itanga, aqui tem 9 vereadores. Eu acredito, sinceramente, que não há necessidade de mais vereadores, sinceramente. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação. Primeiro turno, vereador favorável, contrário. Adelir Castilho Maldana? Sim. Aguinaldo Vujano de Jesus? Voto sim, mas, olha, não considero a melhor forma. Ângelo Américo Branco Chimi? Sim. Antônio Adir de Lara? Sim. Dirceu Bassani? Sim. Edilson Vaz? Sim. Fabrício Duarte de Ortulã? Sim. João de Valramone? Não. Edson Stipe? Sim. Maioria de votos, 8-1. Primeira votação. Em primeira discussão e votação do projeto da resolução, número 3/2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Essa palavra, senhor presidente. Eu gostaria de... gostaria de agradecer a presença de todos que vieram a essa casa aqui, do senhor também, todos os vereadores, pedir até desculpa, talvez, por algum excesso que a gente tenha aqui cometido, dizer, na verdade, que essa lei que nós acabamos de votar aqui foi só a primeira votação, então é possível que um vereador, se quiser alterar o voto aqui na próxima sessão, pode alterar. Estamos aí, a casa está aberta aqui para discussão do povo, a imprensa agora... Eu acho que a imprensa tem que discutir essa matéria. É a primeira votação. Eu gostaria que, assim como foi discutido o IPTU, o Código Tributário, ela que também mexa na questão dos vereadores. Está aí o Juscelino, está a imprensa. Mexa realmente, ouça a população, vê se realmente a população quer mais vereadores aqui. Eu acho extremamente importante isso aqui. E dizer, na verdade, que o principal papel nosso aqui dentro é a responsabilidade. Não ficar pensando no próprio pé aqui, numa reeleição. E, infelizmente, talvez o país não esteja preparado realmente para a reeleição. Porque entrou no cargo, a primeira coisa que o político está pensando já é na próxima, daqui 4 anos. É isso que penso, na verdade. E a representatividade nesse país precisa ser melhor analisada. Representatividade realmente é para apresentar projetos nessa casa. É para sair em busca de melhorias e que possa aqui se tornar concreto aqui dentro, auxiliando a administração também, fiscalizando. Sim, também, mas o principal papel nosso aqui é aprovar leis. Não é aprovar só aquilo que vem do executivo, como se o executivo fosse o órgão que legisla. Pelo contrário, a função do executivo é executar aquilo que nós aprovamos aqui. Nós fazemos o papel em contramão. E fazemos aqui, sim, todos fazem aqui lobby político, infelizmente fazem. E hoje ficou patente isso aqui. Infelizmente ficou patente que realmente... quando se quer discutir uma matéria, nós discutimos. Mas quando se trata de se beneficiar somente nós, se trata diferente, a discussão é bem menos ampla. Então, infelizmente, são a forma que grande parte dos políticos nesse país discute todas as matérias, infelizmente. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu queria só, em forma de esclarecimento mesmo, que... existe uma resolução aqui na casa, o qual foi votada já há tempos passados, mandatos passados, o qual caberia 11 vereadores aqui em Pitanga. Eu quero só esclarecer que essa emenda, ela seria para o próximo mandato, não agora. Seria para o próximo mandato. E outra... esclarecer mais ainda, até 13 vereadores. Isso não quer dizer que um ano ou mais de um ano antes da próxima eleição, nós aqui votaremos ou votaríamos até mesmo menos que isso. Vai depender de cada um. Cada um tem a mesma liberdade que eu tive de entrar com um pedido. Eu acredito que cabe a qualquer um, a cada cabeça, a cada decisão. Eu peço, agradeço até a votação de todos. Como eu disse, demagogia não é. Eu, no primeiro dia de mandato, eu já disse que estou trabalhando e estou para a reeleição. E pretendo ir para a reeleição. Então, se é 13 ou 11 ou 10, como Califórnia, tem 9 vereadores e tem 1.000 e poucos eleitores, cabe em Pitanga até 13 vereadores. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. dessa palavra, Senhor. Concedida a palavra, Senhor. Quero agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Toda a sessão convida e está realmente, o pessoal está escutando e está vindo. Agradecer o pessoal da Vila Nova, lá da minha região. Com certeza o interior participando hoje da Câmara de Vereadores, isso é muito importante. Não só o pessoal da cidade, mas o pessoal do interior. É muito importante. E quero avisar que quinta-feira, todas as quinta-feiras, estou atendendo a população, fazendo seus requerimentos ao Executivo. Muito obrigado. Quer essa palavra? Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Muitas pessoas também estão nos ouvindo via internet. Não só aqui no município de Itango, mas de outras cidades também. Dizer que, da minha pessoa, eu procurei e procuro, sempre que entra um projeto nessa casa, estudar, ser coerente, tirar as dúvidas. Procuro muito a assessoria dessa casa, que é competente, porque nem todas as matérias, quando entra aqui, a gente tem a obrigação de conhecer. Mas nós temos a obrigação de ler e procurar quem possa nos auxiliar. E é isso que eu tenho feito. E sempre procurarei fazer e trabalhar dessa maneira. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Vejam bem. 13 cadeiras. Vejam quanto é importante. 13 cadeiras. É importante, sim, para a população. Porque tem partido que, se tiver 13 cadeiras, vai ter o número de cadeiras dos candidatos mais 50%. Então tem partido. Porque, de repente, ele não consegue fazer uma cadeira como aconteceu na eleição passada. Assim, ele vai ter mais chance desse partido fazer cadeira. A população vai se interessar mais pela parte da política. Que as decisões no nosso país são decisões políticas dia a dia. É tudo é decisões políticas. Tudo. Nós vivemos e quem rege as leis faz parte da política. Então, mais representatividade, mais gente participando, eu acho que isso participa mais gente do processo. É isso, ali que vem a importância. Eu quero agradecer a presença de todos, nossos amigos da Vila Nova, obrigado pela presença, obrigado à população, obrigado à imprensa, a Rádio Pitanga, que está aqui presente. É importante a imprensa falar de escrito, muito obrigado, obrigado pela presença de todos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.